minhas férias estava na praia a andar. Parei nas ondas do teu corpo e o pôr do sol ficou nesse olhar. Estava na areia a curtir o sol e toda a paisagem do meu verão. Quando tu chegaste a mim, estás comigo, não há mais ninguém.